Sound. West Side. Haga Movie Style Brasil. Double Wise. Rubadem. Select the sound system, vai. Big up, fire, Ruba do Pai Sky. Pull up, select the sound system, vai. Big up, fire, Ruba do Pai Sky. Tem pra quem chega com sorriso na mó vibe. No swing, rude boy, rude girl. Brasil, Jamaica, roots, Rex, car, bless. Vai a men na rua, na pista. Sou de Clash, brother, system, move. Double wise, sistema de som. Duba, duba, din, duba, den. Em qualquer hora, em qualquer dia da selva. Only Vibes, família. Only...